Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! E os históricos de acesso à internet do cliente do Dr. Wright comprovam que ele claramente é culpado de ouvir este podcast. É um argumento interessante. Caso encerrado. Diversão começando a sua 51ª edição. Pirassununga! Cachaça! Nessa semana estamos reunidos aqui não para falar sobre cachaça, mas sim motivados por uma notícia que motivados pela notícia que a chinesa oferece virgindade em troca de um iPhone. É pra isso que estamos aqui. Nessa semana estamos reunidos aqui, motivados pela notícia de que a Suprema Corte do Zewa barrou a lei que impediria venda de games violentos. Proibição de jogos violentos pra pequenos amigos. E pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Se é proibido, é muito mais gostoso. Tem uma teoria. Mestre Splinter. Tô boladão aqui, cara. Saiu a promoção R$1.500, Buenos Aires, 4 dias pra 2 pessoas e eu tô bolado, tem 2 horas pra decidir se eu vou ou não. Bom, significa que já tem alguém pra ir com você, que é o mais difícil. Significa. Significa. Senhor da Eternidade. Cara, se proibirem jogos pra menores de idade, o que o Sassi de Patinete vai fazer, cara? Coitado dele. Mas tudo bem, ele já tá quase fazendo sexo, então tá tranquilo. Quase comendo mulher. Que é o Logan? Uhul, eu gostei de tchau! E liberdade de expressão. E o Arara? É isso aí, não tem nada pra dizer. Fala do teu sobrinho, cara. Pô, cara, se proibirem GTA e God of War e todos esses jogos violentos, o que meu sobrinho vai fazer de noite, cara? Ele vai ter que assistir TV. Ele já sabe como pagar putas e como matar elas depois pra não ter que pagar, então... pra pegar o dinheiro de volta. Você paga e pega o dinheiro de volta. Nessa semana nós vamos ser crianças novamente. Nós vamos encarar uma proibição de um jogo, ficar revoltados e lutar contra isso. Discutir se é necessário ou não e se no final isso vai influenciar o nosso futuro de alguma forma. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails. Claramente isso vai influenciar o nosso futuro porque aqui é todo mundo velho, né? Mas isso tudo bem. Mas a gente vai ser criança de novo, entendeu? Ah, eu não vou não, cara. Mó merda isso. Ficou a madrugada inteira mexendo nisso aí, você que não sabe ainda, quarta-feira nós postamos a parte 2 do episódio 50, era 16 bits, deu uma ouvida que tem mais 1 hora e 40 minutos de lambanças. Você que enviou seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, gostaria de pedir que o nosso colega, nosso confrata, a senhora Eternidade, efetuasse a leitura do primeiro e-mail. É o e-mail aqui do Drazen. A gente vai dizer que esse foi o melhor tema de podcast que vocês já fizeram. A era 16 bits, na minha opinião, foi a mais intensa. Ela teve uma magia que as outras não tiveram, ou eu apenas estou velho demais. É, você tá velho demais, fato, mas você tem razão. Tenho 22 anos, mas me identifico com várias coisas que vocês fazem e sinto sim uma puta nostalgia. Então sou velho. All right. Em 1994, minha mãe costumava jogar muito no bicho e a banca que tinha aqui perto... É, não, você sabe que vício em jogo é hereditário. Hereditário. E a banca que tinha aqui perto de casa resolveu fazer uma rifa de um Super Nintendo e ganhamos. Caralho, foi muito foda. Realmente, ia ser foda se eu tivesse ganhado uma rifa de Super Nintendo. Aliás, acho que a maior frustração da minha vida é que eu nunca tive um Super Nintendo, cara. Pô, tu não ganhou um Super Nintendo no bicho? Nunca tive, nunca ganhei um Super Nintendo no bicho. Pô, que tristeza, tipo, cara. Eu jogava muito no caso do amigo meu, tipo, ia boa depois, claramente, obviamente. Claramente. Mas enfim, PS, volto a afirmar que o podcast de imersão foi bom. Melhor podcast do ano. Próximo e-mail é do Ukio Tachibana. Olá, pessoal do Baixo Frente Soco. Aqui é o Ukio Tachibana. Esse é meu nick. Que bom. Se você tem um nome de verdade, tu ia tirar uma onda foda, cara. Sou um gamer old school, com 30 anos. E tenho escutado o podcast há pelo menos 20 edições. Fui atraído pelo nome do podcast, já que sempre fui fã de jogos de luta 2D. Tenho que dizer que o trabalho de vocês tem melhorado significativamente, tanto na edição quanto no conteúdo. Gostei particularmente do episódio de Gamers Hardcore, pois me lembra os idos da década de 90. Nessa época, eu possuía um Game Gear com apenas 3 jogos, Ninja Gaiden, Sonic e Shape and Columns. Como os jogos eram relativamente curtos, não tinha muito o que fazer depois de zerar. Ao ponto que, depois de tanto jogar, a tela do joguinho pifou e eu passei a jogar apenas pelo som. Cheguei a passar de várias fases de Sonic, derrotando vários chefes, mas não consegui zerar desse jeito. Hoje tenho bem menos tempo para jogar e por isso prefiro os portáteis. Tenho especial predileção pelo DS, por apresentar uma quantidade relativamente boa de jogos 2D. Já os jogos da nova geração eu jogo pelo PC, mas não tenho gostado da última leva. Um excesso de FPS de guerra. 89% dos jogos que saem FPS de guerra. Particularmente, o que gostei ultimamente foi da franquia Mass Effect. Excelente roteiro e dublagem com mecânica de primeira. Daria um ótimo podcast sobre jogos temática sci-fi. Dentro em breve, muito tempo. Vamos fazer um episódio. É isso. Vão ficando na paz e parabéns pelo ótimo trabalho. Abraços, o Kyo Tachibana. Um abraço pra você. Muito obrigado. E aqui o... Cara, que sick, leque. Que foi, cara? O maluco quase zerou Sonic jogando só ouvindo, cego, né? Velho. É, mas se o maluco... Quem Porra. É cego joga videogame como? Só ouvindo, né? Pô, cego joga videogame, velho? Ah, deve ter algum que chora, cara. Depois daquele vídeo do maluco jogando com a Street Fighter profissionalmente, com o cotovelo. O maluco tetraplégico, né? Então. É. Ele manda aqui os PS dele, ó. Como fã de quadrinhos, as antigas, sugiro o episódio de jogos baseados em HQs. Breve. PS2, quando vocês vão inaugurar a sessão webcomic? Boa pergunta. A gente tem um monte de sessões ali no site. Tem mais, sei lá, 15 sessões no site aqui. Artigos, destaques, notícias, podcasts, tem. Previews e reviews, teve um. Só pra fita. Botei 2 reviews ali, meu irmão. Você botou review? Tem do StarCraft e do Alien Swarm, se não me engano. Ah, tem razão, hein. Esse só pra fita aqui seriam uns vídeos que eu ia fazer com jogos antigos. E eu fiz alguns, mas eu não editei, então até agora não tem. E esse webcomic a gente também ia fazer. A gente tem alguém pra fazer, mas a gente também ainda não fez. Então, dentro em breve, muito tempo, a gente, quem sabe, povoa isso aí. No dia que o site ficar famoso e tiver gente mandando e-mail perguntando se a gente quer adotar alguém pra fazer isso aí, quem sabe a gente não faça, né? Até lá. Chama o louco do que fez o desenho lá. É, vamos, cara, aquele cara é muito bom. Por favor, senhor da eternidade, o próximo e-mail. Brooks. Mel Brooks. Mel Brooks. E tem o filho dele também que fez aquele livro de zumbi lá. De zumbi. É o Max Brooks. Max Brooks. Pô, cara, boa, pura cultura, hein? Quer dizer, desculpa. E lápis, pura cultura, hein? Sinistro. Sobre os episódios 48 e 49. Não vou ficar reclamando de jogos com sidekicks que vocês esqueceram. Como a gangue de Sly Cooper, o Kazooie, a marmota... Pô, o Kazooie foi vacilado, hein? A marmota cega... Marmota cega da onde? Faço ideia, cara. Será que é do... Bom, foda-se. Marmota cega e o Mambo Jumbo no Banjo-Kazooie, entre outros. Mas tem duas principais franquias do Nintendo que vocês chegaram a comentar, mas ignoraram as mais importantes. Quando falaram da Epona e outras formas de transporte, não comentaram no Donkey Kong. Olha só, olha que vacilo. Olha só. É, a gente ficou perdendo tanto tempo discutindo em coisa imbecil que a gente esqueceu de falar dos personagens principais. Sim, o Didi é maneiro e tal. Não, ele é escroto, foi mal. Desculpa a sua opinião, Brooks, eu discordo, eu achei muito escroto. Ele é muito escroto. É maneiro e tal, mas e aquelas fases mais que especiais quando você montava num coleguinha? Era irado mesmo. Como esqueceram do Rambi, do Engard e de vários outros animais irados? Como lembrar, caralho, deles, né? Como tu lembra do nome dos bonecos, cara? Acho que não tinha nem no manual o nome do boneco. Acho que tu inventou, velho. O cast 49 sobre jogos hardcore e casuais ficou muito bom. Acho que abre espaço para se cogitar o lugar do Ninja Inimigo como player 1 dessa brincadeira, hein? Concordo. A discussão sobre o que configura hardcore ou casual é realmente interessante. Contudo, quero levantar uma dualidade diferente. Não sei se vocês têm contato com isso, mas o Wii, no Nintendo Channel, permite que o jogador faça uma espécie de review de seus jogos. Que eu lembre, você precisa ter jogado algumas horas do jogo pra poder fazer isso, que ele chama de recommendation. Não, maneiro também que tem na Shop Tour, te manda um e-mail pedindo pra você fazer review do jogo que você comprou. Sim. Só que geralmente um jogo demora mais do que o e-mail. Então o cara te manda um e-mail e fala assim, ah, cara, faz, pô, qual é, cara? Você comprou um jogo, faz uma review aí, diz se você gosta do jogo ou não, sendo que você não ganhou o jogo ainda. Dá vontade de dar um soco no teclado, mas tudo bem. São 6 perguntas sobre o jogo: sexo de quem jogou, idade, o quanto você recomenda, se é melhor pra jogar sozinho ou com amigos, e mais duas que interessam mais: se é para gamers ou não gamers, e se é pra jogadores hardcore ou casual. Pô, interessante isso. Isso sempre me confunde. What the hell seria um jogo de Wii para não gamers? Só penso em Wii Fit e variações. Ué, porra, tá aí então, né? É. Não é jogo, é uma atividade eletrônica sem propósito de divertir. Ah, cara, sei lá, acho que era estimete um pouco. Concordo com vocês sobre jogos casuais para todos, inclusive hardcore gamers, que entra na categoria coisas para se fazer no vaso. É um verdadeiro marcou, né? Como jogos para celular. Será que na cabeça da Nintendo jogos como Cooking Mama e Wii Sports, por exemplo, são pra não-gamers? E vocês, o que acham? Pô, você falou desse negócio de coisas pra fazer no vaso, eu me lembrei de uma situação minha, né? Acho que foi no primeiro ano, que por algum motivo no final da aula de português, assim, tipo, no final do período, a professora mandou uma, tipo, um questionário pra gente responder. Aí tinha uma pergunta que era clássica de professor de português, que era: você costuma ler livros, revistas ou coisas assim? Se sim, o quais? Aí eu respondi: eu gosto de ler Revistinha da Mônica quando eu cago. Claro, clássico. Aí ela ficou toda boladinha comigo. Pô, que caralho, tinha que ser, né, cara? Na verdade eu não botei isso, eu gosto de ler Revistinha da Mônica enquanto defeco. Ah, perfeito, enquanto evacuo, né? Foi educado, inclusive, né? Eu acho que esses jogos aí não são pra não jogadores, não. Eles são pro público que tem potencial pra jogar, mas que não necessariamente joga. É tipo cocaína de graça pra iniciar. Isso, exatamente isso. Cláudio Wansi Wansi Ao Yossi, que isso é chinês pra eu gosto de jogos. Acredita em mim, acredita em mim. Foi isso que ele disse. Raduqueiros de plantão, quem escreve essa cartinha é o Cláudio? Não, não é meu nome. Se o Lapso estiver lendo, ele saberá. De fato. Parabéns pelo um aninho de podcast. Apesar de não acompanhar desde o primeiro, consegui pegar as reprises e acompanho sem perder nenhum episódio. Enquanto escrevo minha cartinha, ainda estou ouvindo a parte 2 de Era Uma Vez Um Beat, 2 pontos, 16 bits. Quando ouvi o recadinho especialmente para mim, foi obrigado a antecipar essa mensagem. Sou o dono do Golden Sun de Game Boy, no qual o Lapso apagou o save, que não era o perfeito. Então, mensagem pro Lapso: não precisa se desculpar, seu lindão. O save que você apagou era um save em andamento, pois como o Ode havia feito tudo, comecei outro pra platinar de novo. Ah, se tivesse achievement nesse jogo. Avante para a segunda temporada de Baixo Frente Soco, enviado pelo carteiro. Enviado pelo carteiro. Fake. Tá comendo o que aí, viado? Porra, doce de leite bonzão. Porra, bonzão. Então, vai, lê o e-mail do seu favorito aí. Grande saci de patinete. Antes de tudo, fiquem sabendo que estou enviando e-mail pelo Hotmail, assistindo os dois podcasts em uma só noite, pra depois estudar pra prova de redação. Pô, como é que tu vai estudar pra prova de redação? Falei, prova de redação, bro? Tem que fazer uma redação, eu também, né? Entendi, bro. Estudar pra prova de redação. Caralho, né? Gramática e literatura. Ah, deve ser tudo ao mesmo tempo. Deve ser tudo junto, né? Se fudeu. Cara, prova de redação é uma merda, cara. Odiava. Porra, pra mim era melhor, cara. Não tinha nem que assistir aula, cara. Você tinha que chegar a escrever. Eu sempre fui muito bom de redação, mas eu sempre odiei. Ah, e um detalhe esclarecedor, só pra prova de literatura tem que ler o livro A Moreninha nessa noite. Ah não, tem muito moleque, aí vai te dar uma dica, Saci, você mata a vida, cara. Nem que eu acho que já era, né? Porque já deve ter feito. Mandou esse e-mail, mas enfim. Pra futuras referências, cara, você vai na internet, você procura assim, resumo A Moreninha no Google. Ou então você pergunta a alguém que já leu esse livro. Esse livro é muito chato, cara. Livro é muito chato. Eu li tipo a primeira página, eu acho, né? Porra, Moreninha é muito chato, cara. Cara, não, é Joaquina, dona Carolina, não sei o que, o maluco, meu coração já vá pra puta que o pariu. Visualiza no futuro que na sua aula de literatura você vai ter que ler, quer dizer, não na sua, né, mas do seu bisneto, que você vai ter que falar, quer dizer, jogar um jogo. Você tem que jogar um jogo e depois fazer uma prova sobre o jogo. Já me aconteceu isso, no mestrado, indo por cima. Eu queria muito que acontecesse na minha faculdade. Eu já tive que fazer um trabalho sobre um jogo aleatório, mas... Ah, não foi prova, né? Ah, não foi tipo, ler, joga um jogo aqui muito irado, cheio de conceitos, tipo, você podia escolher o jogo, aí não tem graça. Se é irado, você tem que falar assim, pô, você tem que jogar esse jogo random aqui, Full Throttle. Esse é bom. Entendi. É, aconteceu isso lá nos Estados Unidos, né? Uma daquelas faculdades que eu não vou lembrar qual, o cara botou Portal como obrigatório, né? Na matéria. Foda, mandou bem pra caralho. Bom, não tive nenhum videogame na era de 16 bits. Na era? Caralho, ele escreveu era de um forma true. Bom, não tive nenhum videogame na era de 16 bits, pois minha mãe achava isso desperdício de dinheiro. Mas nem fez muita diferença, porque no fim de 2001 e começo de 2002, eu, aos meus 5 anos de idade, ia jogar com meu primo numa locadora bem zoada. Como lá, olha, era 30 centavos no Super Nintendo, eu me esbaldava, eu jogava pra caralho de 1 da tarde até 6 ou 7 horas, que era quando a locadora fechava. Puta que o pariu, o final do podcast A ficou muito bom. Quero ver um desse na edição 100. Aposto que foi o Lapso que apareceu com o tal do Semi do Cavalo. Olha só, como tu tá com uma fama aí. É, mas não foi. Posso explanar quem foi que mandou a parada do Semi de Cavalo? Claro. Que apareceu com essa porra de Semi de Cavalo. Aí o fofava pro Fritz, ficou toda hora falando, porra, Semi de Cavalo, uma porra de cavalo, e o pilo do cavalo. Porra. O único bom dessa parada do Semi de Cavalo foi porque foi graças a isso que o Daigo ameaçou o Master Splinter de morte no final. Caralho, é igualzinho como o Ninja Inimigo falou. Eu só jogava com o Bison e ficava dando rasteira no Babacas que jogavam com o Ryu. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Quando eu ia na locadora jogar Superstar Soccer, era obrigatório todo mundo que tinha console ter. Ter o jogo. Porra, cara, esse moleque precisa aprender. Ah, esse tá, vai estar tá fudido na prova de redação, hein? Tá fudido. Se não tomava pau. Tomava bom, PAL. É, pau M, pau G, né? Isso, é. Pau G, pau M, pau P. Explicação de televisão aí. Gomes era meu jogador preferido. Cara, não adianta, os melhores jogos do Super Nintendo eram os jogos tipo Final Fantasy e os jogos tipo Final Fight. Eu concordo, cara. Só que eu diria mais os RPGs. Os Final Fight eram iguais do fliperama, porra, basicamente. Caralho, aconteceu a mesma coisa com o meu Nintendo 64. Estávamos eu e meu primo jogando Star Fox 64, seguindo o pai do Fox no final da última fase. Cena clássica. Foi aí que meu primo menos parou. Caralho, velho. Isso não vai reprovar a redação. Deve ser primo menor, né? Meu primo menor, é. Meu primo menor passou correndo, deve ter sido isso, né? Passou correndo. Foi aí que meu primo menor passou correndo. Parrou correndo, né? Esporrou correndo. Foi aí que meu primo menor passou correndo e o 64 ficava no espaço de colocar o DVD. Cara, meu primo passou que nem uma bala, caiu levando os controles e 64 praticamente levantou o voo e bateu na cabeceira da cama. Nossa senhora. Pois é, que maravilha, hein? Tomara aí que tu passe aí em redação, cara. Boa sorte, velho. Ah, ó, você tem que aprender a estudar as vírgulas, gosta. Ai, cuidado. Caralho, igualzinho, caralho, maluco, caralho. Pô, espero que na tua redação tu não bote caralho, meu irmão. Senão. É. Vamos mandar aqui agradecendo esse abraço ao Phelps, ao Black Streaker, ao Wises, ao Algoz 123, Pedro Lucchini, Lipel, Pyron. Pyron é muito chato, cara. Cavaleiro Kong, Paprika Boy. Ele, porra, foi discutir de novo lá com o inimigo de Sonic, Mario, o que é mais rápido. Ah, porra, morreu. Ah, eu adoro. E ainda chamou ele de viado, cara. Chamou de... Ah, mas aí, né, mano? Ah, mandou muito bem, cara. Todo mundo que usou o Ninja Inimigo tem o meu aval. É, um abraço pro Pyron, pro Cavaleiro Kong, Paprika Boy, Dark Lotus, o Prankster, Destruidor de Noob, Tio Patinhas, o Hania, Wild Wizard, de Quilos de Fogo e o Xalachasca. Que Xalachasca. Isso é irado, né? O Xalachasca, que comentaram nos posts do episódio 50. E também é o Atmo, que enviou um preview do Ark 12, o RPG que ele tá desenvolvendo. Eu não li ainda, mas a minha filha número 2 leu e disse que está muito legal. Eu dei uma folheada, o que eu li eu gostei. Eu vou tentar ler o resto no aeroporto, indo pra Brasólia segunda-feira. Gostaria também de dizer aos senhores que na semana que vem eu não estarei aqui lendo seus... Não estarei aqui lendo seus e-mails, estarei no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, pegando um avião pra Houston, no Texas. Então vocês se fuderam, vão ficar aí na mão do Ninja Inimigo, do Mestre Mitra e do Senhor Eternidade. E com isso, nós nos despedimos, lembrando que você pode enviar suas críticas, sugestões e porradarias para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, no nosso site homônimo e no nosso Twitter homônimo. Promova a sinergia e até a próxima. Falou! Vocês lembram quando nós jogávamos Counter-Strike nas lan houses? Não. Sim. Não, sim, não. Vocês lembram como era a vida naquela época que a gente se divertia e ia pra dar uns tiros, matar os outros virtualmente? Eu fazia isso na vida real também. Pois é, porque o mestre Splinter fazia isso na vida real, houve uma lei que foi sancionada aqui no Rio de Janeiro que proibia os jogos de lan house a serem jogados por menores de 8 anos. Lan house virou um local proibido pra menores de 8 anos. Porque era muito violento, todo mundo ia ficar traficante depois da parada. Caralho. Então, o que aconteceu com o Counter-Strike aqui no Brasil depois disso? Eu não sei o que aconteceu com o Counter-Strike, mas eu sei o que aconteceu comigo. Vai acontecer comigo. Eu passei a fazer só na vida real, porque eu não podia mais fazer na lan house. Mas você aí é muito noob na vida real, morre toda hora. Não, isso não acontece. As lan houses começaram a falir e fechar, porque o grande público delas na época eram menores de 18 anos. E... essa lei destruiu o jogo. Vocês acham que essas leis continuam sendo pregadas em diversos lugares do mundo? O que tem a ver achar com isso, cara? Isso é constatação de fatos, cara, não é achar ou não. Debata sobre isso, por favor. E o que é uma lei ser pregada? Você vai no centro da cidade, você pega uma versão impressa da lei, você prega, tipo, no painel de mensagens. O imperador Dom Pedro I declara e faz saber. Está proibido jogar Counter-Strike no Império. tudo que é proibido é mais gostoso. Eu sou contra qualquer proibição sumária de qualquer forma de expressão por meio de entretenimento. Você pode fazer proibição dependendo do conteúdo e dependendo da idade. Sexo no entretenimento? Sexo no entretenimento? Sim. Você é contra qualquer tipo de proibição em relação ao sexo, independente da idade? Proibição sumária. É você proibir qualquer pessoa. É você proibir o Senhor da Eternidade de fazer sexo ou de assistir pornografia. Até fico coitado. Só de ouvir falar já fica maluco. Agora, você achar que é razoável proibir que uma criança de 5 anos assista um filme pornô, aí eu acho muito bom. Eu não ia gostar que meu filho de 5 anos visse pornografia. E se ele fizesse pornografia? Aí ele ia ganhar um high five na bunda. Eu não sei se eu que tô entrando em detalhe demais ou se eu que tô ficando burocrático demais. Pode ser culpa da graduação de direito. Proibir de jogar é diferente de proibir de comercializar. Proibir a comercialização, exatamente, diferente. Se você tem um jogo e você tem ele na tua casa, você não é proibido de jogá-lo. Só que se ele estiver à venda no país e aí proibirem a comercialização, você por consequência não vai jogar porque você não tem acesso à compra, entendeu? Uhum. Só que não é que tem uma lei falando é proibido jogar. Você não um fã de fliperama aqui, Lobo? Não tanto quanto vocês. Eu ia muito em fliperama. Gostava muito. Particularmente, os jogos que eu mais gostava em fliperama eram jogos de luta e jogos de tiro. Os shoot'em ups. O problema desses jogos é que em um determinado ponto foram proibidos para menores de 18 anos. Passaram a botar uma faixa em volta desses jogos e só podia entrar lá quem tivesse carteirinha mostrando. Eu tenho maior de 18 anos. Morava mal. Se você morasse bem, você não ia ter sido proibido de porra nenhuma. Porque eu joguei essa porra a vida inteira. Se fudeu. É, jogador mas... de shopping. Eu era proibido num lugar fora de shopping, que era perto da minha casa, que era o meu comando. É... O Ninja Inimigo, quando ele tinha 8 anos, ele tinha, tipo, barba e bigode. Então ele nunca teve esse problema. Pois é, mas em alguns lugares você tinha mesmo que apresentar a carteira. E isso foi horrível, porque eu parei de jogar. E a resposta disso foi que esses lugares ficavam desertos. Quase nunca tinha alguém jogando lá alguma coisa. É, eu não sei, cara. Isso me lembra um pouco a noia que existia. Ainda existe de certa forma, mas geralmente porque tá associada à bebida. Ao fato de crianças não poderem ficar em zonas próximas à sinuca, por exemplo. Antigamente era uma noia bizarra quando eu estivesse perto de bar, e aí, ah, meu Deus, sinuca, não pode, não sei o quê. Só que a questão toda não era a sinuca provavelmente dita. E hoje em dia, quando você tem uma sinuca que não é permitida menores de 18 anos, é porque geralmente é um local de bilhar que tá associado à bebida. Se você for aqui no Rio de Janeiro pra Hot Zone e esses outros lugares que ainda tem jogos eletrônicos, digamos, na estrutura de arcade, você tem uma área separada para maiores de 18 anos, e isso é ridículo, sendo que isso só se aplica no estado do Rio de Janeiro, não necessariamente em outros estados, em que você tem um segurança de lá de terno, todo sério, não deixando menores de 18 anos passar. Por quê? Porque a gente tem uma lei estadual que diz que jogos que tiverem armas parecidas com armas realistas e seres humanoides que lembrem humanos de verdade tomando tiros são proibidos para menores de 18 anos. E assim, é um troço bizarro, porque você sai dessa divisão, digamos assim, e você vê outros jogos extremamente parecidos, só que só porque eles têm demônios no lugar de humanos e um cetro que mais parece um, sei lá, um cajado do que uma arma, o jogo é permitido, entendeu? Só que ainda é a mesma estrutura de um rail shooter, por exemplo. Você não tem acesso a cetro mágico. A R15 você tem, tá? É diferente. Em São Paulo tem uma lei que fizeram, acho que quando eu estava na oitava série, primeiro colegial, acho que até, mais, até antes, que proibia fliperamas de se instalarem num determinado raio de quaisquer escolas e tal. Sei lá, era um raio de 1 ou 2 quilômetros. E aí você tem, tipo, escolas em toda a cidade. Então qualquer fliperama estava a um raio de menos de 2 quilômetros de uma escola. Com isso, eu pergunto pra você, Mestre Splinter. Oi. Você acha que o uso de uma classificação indicativa pra aconselhar pai da criança que um jogo deve ou não ser jogado na idade dela é válida? Eu acho super válida. Mas a proibição? Tá tirando a decisão dos pais de como eles querem criar seus filhos. Porque se, por mais que tenha psicólogos e pessoas que digam que, ah, não, a exposição à violência torna a pessoa mais violência e um perigo pra sociedade, eu posso achar que se meu filho não tiver uma boa dose de Rambo quando tiver com 5 anos de idade, ele vai virar um geração restart. E eu querer fazer isso pra ele. É um direito meu, como pai. Se eu sou um pai, eu deixo meu filho com 5 anos de idade entrar numa suruba, isso é crime? Ou eu posso deixar? Cara, olha só, se você deixa seu filho participar de uma suruba, na lei brasileira, abaixo de 14 anos, mesmo que o sexo seja consentido, é considerado estupro. Se um moleque foi comer uma mulher com 10 anos de idade, ele está sendo estuprado? Pela lei, sim. Se ele amarrar uma mulher na cadeira de 4, comer o cu dela, ele está sendo estuprado? Cara, lei, comer sim. Cu não é estupro. Eu não sei se mudou a lei, mudou. É, antigamente atentado e violenta pudou. Ele, droga! Agora serei condenado. Fazer uma música do Lonely Island sobre isso, né? Não é estupro se for na porta de trás. Como nosso amigo Phelps adicionou no comentário do último podcast, o negócio é comer cu e planeta, de acordo com o Max. Não, mas olha só, o garoto não estaria estuprando a mulher não, tá? Seria o contrário, a pessoa mais velha é que tá cometendo crime, que fique bem claro. É estupro e corrupção de menores, né? Mesmo se o garotinho tiver com uma arma apontada na cabeça dela. Claro. Não. Caraca. Nossa, tu tá criando claro, umas particularidades, tu quer sacanear o cara, né? Tu quer, aí, exatamente. Tu é formado em direito? Tu não é formado em direito? Responde aí, padrão. Você ameaça a mulher de morte, o cara vai lá, come ela e ainda ela é condenada por estupro. Deve ser sensacional. Mas se o garotinho tiver dominado por um priest de Age of Empires. É estupro. Aí você alega insanidade mental. Pronto. Next. O que me leva a um fato muito curioso. Como é que um governo restringe a venda dos jogos tentando respeitar uma classificação indicativa de alguma coisa, por exemplo? Para um fliperama ou uma lan house, você não poder frequentar porque você é menor de 18 anos, porque os seus pais não podem ter discernimento disso, então nós temos. Até 18 é opcional, mas quem tem mais de 16 já pode votar. Só que quem tem menos de 16 anos não tem poder de voto, né? Não elege ninguém para a Assembleia, para o Senado, ou para a Prefeitura, ou para nenhum lugar, porque tomam decisões pro grupo social deles, né? O grupo dos menores de idade. E isso acaba acontecendo certas barbaridades que a gente vê por aí. Você não vê, por exemplo, projetos de lei pelos direitos dos homossexuais, projetos de lei contra o racismo e tudo mais, mas você não vê projetos de lei protegendo os menores de idade, porque, primeiro, que não tem ninguém que represente especificamente essa classe, e o segundo que, bom, eles são mais velhos e nem sempre eles se adaptam ao passar dos tempos e às vezes eles encaram essas coisas como coisas muito de avançadas pra eles. Eles simplesmente não entendem. Por isso que acabam acontecendo essas leis, assim. E tem aquela questão que é muito famosa no Brasil, que é muito mais fácil você proibir do que... Mas isso não justifica, lógico, no caso dos Estados Unidos, né? Mas, tipo, no Brasil isso acontece muito. É mais fácil proibir do que educar ou policiar. O estádio de futebol, lá na Inglaterra, controla os hooligans hoje muito bem controladinhos. Tipo, o cara tem que... é obrigado é entrar na delegacia na hora do jogo pra dizer, ó, tô aqui, não tô no estádio. Aqui, nego é obrigado a proibir bebida no estádio, é obrigado a fazer uma porrada de coisa, e mesmo quando identifica a pessoa é condenada, é a pessoa, tem que a polícia ficar atrás do cara, em vez do cara ter que dar satisfação à polícia. Você acha que isso aqui no Brasil é necessário? Você acha que em vez de conscientizar as pessoas é melhor você proibir? Não, tô falando que é a mania do Brasil. Eu acho errado. Acho é atestado de incompetência. Tipo, eu não consigo controlar, então eu vou proibir. Qualquer Estado soberano tem o direito e o dever de proteger a sociedade dele de coisas que ele acha inconveniente. Sobretudo quando você fala de criança. Sobretudo em estados que tem uma tradição mais forte, como por exemplo os Estados Unidos, tem aquela região, aquela galera lá muito mais tradicionalista e muito mais forte em questões de família, etc. Você tem essa preocupação em você poupar crianças e adolescentes que ainda não têm a personalidade completamente formada certas coisas que você não acha conveniente. Então é por isso que você não permite que Playboy seja vendido para menor de 18 anos, não permite que filme pornográfico seja acessível, que alguns filmes e livros não sejam facilitados para crianças e adolescentes nessa idade. E jogo de videogame não deixa de ser uma forma de expressão, como filmes e como músicas e como livros e televisão, etc. Com o diferencial de que ele tenha o caráter de interatividade. Então, alguns governos acham razoável você colocar proibições ou fazer restrições na comercialização desse tipo de produto. É claro que na maioria deles a decisão final sempre cabe aos pais. No caso dos Estados Unidos, o SRB é só uma entidade de indústria. Não proíbe nada, não é nada de governo, mas você tá lá tendo uma, o que eles chamam de orientação aos pais. Mas esse é o grande segredo, essa é a grande diferença, né? Entre o que tá acontecendo e o que eles querem fazer. Sim. Porque eles não queriam restringir a venda de certos jogos para maiores de idade ou qualquer coisa assim, o que seria perfeitamente válido. Se o pai quer deixar a criança jogar, o pai vai lá e compra e vai pro filho. A mesma Sim. coisa que funciona com bebidas ou sei lá o que, ou com filmes. Ou não, bebida, você é proibido de fornecer ao menor também. Não, tudo bem, mas foi um exemplo ruim. É. Mas a ideia é que se você quer que seu filho assista Rambo, Clube da Luta, ou ouça Sex Pistols, ou o que quer que seja, se você quer que ele veja coisas que não são apropriadas pra idade dele, que você acha que ele tá preparado, você como pai tem todo o poder de decisão, né? Brasil, a gente tem o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente. Não sou perito em ECA, mas ele estabelece uma série de diretrizes de como que o governo deve proceder e quais são os ideais que ele deve cumprir. Governo e sociedade. Basicamente, são diretrizes de como a sociedade e o governo devem se portar a fim de resguardar a figura da criança e do adolescente. O que eu identifico acontecendo? O ECA prevê uma série de situações a fim de proteger a figura dessas duas entidades, digamos assim, que seria a criança e o adolescente. Isso. Só que aí, visando proteger a criança e o adolescente, surge o Ministério da Justiça a fim de cumprir o papel da classificação indicativa. E a classificação indicativa já existe há um bom tempo, mas especificamente para jogos eletrônicos no Brasil, desde 2001. E aí ela vai lá e classifica jogos a fim de cumprir essa, digamos assim, indicação. Olha, tal jogo é para tal idade, por isso é não ideal para crianças. A classificação indicativa eu particularmente não vejo problema nenhum. Mas eu vejo a proibição judicial como um enorme problema, ou seja, a proibição que é o foco central do que a gente está discutindo aqui, porque a partir do momento que você proíbe, você não só está falando, olha, temos uma preocupação com o ECA tão grande que estamos passando por cima da autonomia e do poder de decisão dos pais, como nós também estamos proibindo esse conteúdo para qualquer pessoa que seja, independentemente de ser criança ou não. Mesmo que você tenha mais de 18 anos e seja plenamente capaz na sua decisão de escolher que mídia que você quer consumir, você está proibido. Seja tenha você 18 ou 80 anos, não faz diferença. Isso é extremamente problemático. Agora, se um pai vê um jogo e fala, ah, eu acho que meu filho está preparado para isso, isso cabe à autonomia do pai dentro de casa. Porque, obviamente, na rua fica complicado, digamos assim, o governo tem que tomar certas medidas para tentar controlar isso, não através de uma proibição que eu acho que está errado. O que eu acho que procede é a classificação indicativa que se manifesta, digamos, na sociedade como um todo. Só que, claro, o Estado também não pode ser uma babá, né? Não pode chegar e falar, pais, vocês não têm mais poder. A gente vê a proibição judicial como uma espécie de, digamos, a sobreposição ao poder dos pais. E a gente não pode ver o Estado como uma babá, ou seja, alguém que vem substituir esse papel dos pais. Os pais têm todo o dever, não é só direito de educar os filhos, mas eles têm o dever de educar os filhos e, através da informação e da educação, fazer com que o filho entenda e não que ele tema ou que ele almeje alguma coisa simplesmente porque aquilo é proibido. Ou seja, os dois têm que atuar em consonância. O dever de educar o filho é do pai, né? O Estado tem o dever de auxiliar o pai a educar o filho e de assumir essa educação no que lhe for cabível se o pai não tiver a capacidade de fazer. Esse problema da proibição definitiva de comercialização é o que o Valdir Raup, o senador lá do PMDB da Rondônia, quer fazer aqui. Então, para votar, estão sempre votando essa coisa aí, entrou na instância e não foi para lugar nenhum ainda. Mas isso não resolve nada, né? É só atraso, né? Você proíbe para que é mais fácil do que educar. Que Logan, como é que funciona a lei da liberdade de expressão? Tá, na verdade não é uma lei, provavelmente. Não é uma lei, é um conceito. Tá, o conceito. Tá, o que eu posso falar é o que, como ele é previsto, digamos assim, dentro da questão legal. A liberdade de expressão, ela está contida como um dos direitos fundamentais do indivíduo no inciso 5º da Constituição Federal. A Constituição Federal entende-se como chamam, a Carta Magna, a lei das leis, enfim, a lei mãe, a lei pai, de tudo do ordenamento, digamos, jurídico que a gente tem aqui. O super trunfo. Exatamente. Então, o super trunfo é a Constituição Federal. No artigo 5º, a gente tem os direitos fundamentais. E aí, nos direitos fundamentais, você tem, assim, uma lista monstruosa de direitos. Lá no inciso 9, você tem a liberdade de expressão. Não lembro o texto legal exatamente agora. Sei de cabeça. Ah, então falei de cabeça. É livre expressão de qualquer atividade artística, científica, intelectual e mais alguma coisa, independentemente de licença ou de censura. E aí depois ainda tem essa mesma complementação em relação à censura no artigo 220, também da Constituição, especificamente o parágrafo 2º, que diz que fica vedada a censura ou proibição de natureza ideológica e política. O artigo 5º é o que diz que todos são iguais perante a lei, né? Que você não pode fazer distinção de raça, credo, não sei o quê, liberdade de ir e vir, cacete é 4. Sim, essa parte inicial da Constituição Federal é basicamente o que constitui o indivíduo, né? Quais são os direitos dos quais ele desfruta. Que é o começo de qualquer constituição, de qualquer país ocidental, né? Se você pegar todas, o começo fala disso. Todas que provaram. Todas. Mas então, deixa eu tirar uma dúvida aqui, então. Se é uma manifestação artística, todo mundo tem o direito de acesso a ela. Você tem a ponderação legal, ou seja, o bom senso entre, né, digamos, nesse equilíbrio entre direitos e deveres, sim. Agora, tem uma questão muito importante. Você falou que é uma manifestação artística. Eu, particularmente, acredito que o videogame, assim como o cinema, assim como a literatura, podem ser, sim, manifestações artísticas, culturais e por aí vai, ideológicas, frutos do espírito, etc. A questão é, isso é tido como um consenso? E para fins legais, isso é tido como um consenso também? Pois é, então, por exemplo, se a manifestação artística do cara é matar um monte de gente e pendurar os corpos pela rua, isso não é manifestação artística, porque ele tá ferindo uma outra parte, ele tá cometendo, na verdade, um 121, que é homicídio. Então não pode. Isso não é arte. Agora, se a arte do cara é desenhar uma mulher pelada na parede, isso também não pode, porque qual é o artigo? Não. É um negócio que... Não, não pode. É atentado ao pudor. É atentado ao pudor. Não pode. Mas não se pode ele tá... desenhar. Pô, então eu sou criminoso. Na rua não pode. Na rua não pode. Na rua. Na rua. Na faculdade. Na faculdade. Eu fui desenhando mulher pelada no quadro negro, isso é crime? A PUC é particular, não é? É propriedade privada. Então lá pode, então foda-se. Então, tá tô limpo. A ideia é que você só pode mostrar isso pra quem esteja preparado pro que vai ver e saiba o que vai ver. Você, por exemplo, o cara vai pro museu ver um artista desses famosos que pintava as gordinhas peladas, beleza, você pode exibir esses quadros desde que as pessoas estejam avisadas de que o pintor em questão pintava gordinhas peladas, e aí não é atentado ao pudor. Agora, se a pessoa tá andando na rua sem prestar atenção em nada, de repente vê uma mulher pelada, ela pode ficar chocada e te denunciar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Aconteceu aí em São Paulo, Arara, em Americana, acho, que a entrada da cidade tinha um arco que eram duas mulheres gordas nuas. E aí teve uma merda lá, tiveram que tirar o negócio e não tem mais. Sério? Caraca, tiveram que tirar o negócio! Nossa, tiraram o negócio dela! Uou! Cara, eu acho que foi em Americana. Se não foi em Americana... Proibiram foi o negócio? Nova... Proibiram o negócio em Americana. Se não foi em Americana, foi Nova Odessa, que é do lado, mas eu acho que foi Americana. Que tinha a entrada da cidade era um arco que tinha duas mulheres. Isso. Eu acho que eram mulheres, ou era um casal de gordos pelados, assim. Era muito bonito. Muito bonito. Mas aí a sociedade não gostou e tiraram. Muito bonito. Então tá. Você aqui, já... ó. Portal saber... de entrada de Americana destruído depois de muita, não sei o quê. Isso, muita polêmica. É isso aí. Tá aqui em foto. Tem um sabe vídeo, que era um vídeo. Sabe o que era polêmico? Agora tô vendo, realmente, cara. E eram, tipo, grandes, tinham 5 metros. É, eram grandes verticalmente. Gordinhas peladas de 5 metros, acho que eu também fico aterrorizado. Em Ponta Grossa tinha o Pozão também, né? Não tem mais. Essas coisas, enfim, é foda, no Brasil tiram tudo. Então, seria legal você ter algum tipo de controle de venda e acesso respeitando a classificação indicativa? Por exemplo, vocês concordam quando você tá perguntando legal de maneiro ou legal de legal? Não, legal de... Legal de maneiro. Ah, de maneiro? De maneiro. Tá vendo? Tem que explicar. Não, porque legal é claramente legal. É claramente... É proibido você entrar no cinema... Escuta tudo que eu vou falar, porra. É proibido você entrar no cinema que diz um filme proibido para menores de 8 anos. Você não pode com 17 entrar. Você é proibido, por lei. Sim, mas você com o teu pai não pode? Com o teu pai não pode. Não pode mais? Nunca pode. Se for 18 anos, a classificação etária não pode. É, 18 não pode. Só tipo 14, etc, rola. 14 você pode entrar acompanhado de um responsável que tiver com maior de idade. Vocês acham, então, que é válido, que é maneiro você controlar a distribuição, a venda, a amostragem desses materiais respeitando a classificação indicativa? Veja bem, se essa classificação indicativa for uma coisa institucionalizada pelo governo e estiver seguindo critérios objetivos bem definidos e que você não fique dando brecha para nego burlar esse negócio, eu acho razoável. Por exemplo, a classificação etária de filme no Brasil, eu acho uma merda muito mal feita. Porque Jogos Mortais, cada um novo que sai, eles estão diminuindo um nível na classificação indicativa. O próximo que sair vai ser classificação livre já. O primeiro eu acho que era 16 anos, aí depois eles brigaram e saiu 14. O Expendables nos Estados Unidos, eu acho que ele saiu 17. Aqui no Brasil ele é 14, entendeu? Eles vão fazendo mais manobras que as produtoras vão fazendo pra ficar convencendo o comitê lá, fala, não é bem isso, abre uma exceção, e vai ficando uma bagunça. Então você vai quebrando a objetividade dos critérios. Isso tá errado. Agora, se você tiver os critérios bem definidos, você seguir, aí beleza. Quem faz a classificação indicativa dos filmes? É um órgão legal? É um órgão do governo? É um órgão do governo, mas é uma comissão, que eu não lembro o nome, eu posso até procurar aqui, tá? Do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça. Mas ela é formada assim, ó, o problema é quem compõe essa comissão. São pessoas assim que muitas delas nem filho têm. Então assim, que critério o cara tem? Porque você tá fazendo isso, claramente, pra proteger essas pessoas que são mais novas. Eu acho muito razoável que a pessoa que mais queira proteger essa pessoa mais nova seja o pai. Se você não pode, ser o pai de todo mundo que tá lá, se não pode ser eu proteger o meu filho, que então seja um cara que também tem um filho que vá se colocar no meu lugar e proteger o meu. Agora, tem pessoas que são muito aleatórias e são colocadas nessa situação porque é politicagem. Então você, fulano, eu vou te colocar aqui na comissão de classificação indicativa de filme do Ministério da Justiça porque dá um salário bom e você é meu amigo, entendeu? E aí é foda, né? Ou botar um analfabeto. Mas e a respeito dos jogos? Como é que funciona a classificação indicativa nos jogos aqui no Brasil? Aqui no Brasil... O Ministério da Justiça também, através de uma comissão, de profissionais específicos, recebem todos os jogos que são trazidos oficialmente pro país, né? Não adianta você falar, tipo... Eles jogam? Oficialmente, tipo, não adianta... Sim, eles jogam. Dizem que jogam. Eu nunca fui lá fazer uma pesquisa em loco, não. Mas, enfim, tem até uma reportagem da UOL Jogos, que um jornalista foi lá, perguntou pra galera como é que eles fazem, não sei o que, etc, etc. Pera, tem um cara do governo que é pago, ele é um funcionário público. Tem uma comissão do governo. Não só. Tem uma galera que é funcionária pública, que é paga pra sentar e jogar os jogos e dizer se eles são ou não pra certa idade. Pra ver filme também tem. Não, tudo bem. E eu tô falando que esse mesmo pessoal, eles podem proibir um jogo de ser vendido aqui se ele for considerado menor de 18 anos. Proibir é complicado. O problema são os termos. Seguinte, o cara não vai estar proibindo, ele vai estar dando a classificação indicativa de 18 mais. Proibir é quando chega um juiz, e aí não tem a ver com o Ministério da Justiça, é outro caminho, é poder judiciário, quando chega o Ministério da Justiça e fala, olha, fulano pediu através de uma ação determinada que tal jogo fosse proibido no país. Entendi. E aí o juiz vai lá e fala, beleza, esse jogo está proibido. Geralmente é a União Federal que requer isso. Pra você proibir alguma coisa numa república, geralmente você tem que passar pelos três poderes, né? Você tem que passar pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo, senão... Entendi. Aí você, por exemplo, proibir a venda de cigarro pra menores de 18 anos. Isso é proibido, certo? Então você comprava assim mesmo. Mas é proibido. Então, um filme pra proibir pra menores de 18 anos não é proibido. Eu posso chegar e comprar um filme que tá escrito lá que é pra mais de 18 anos. Não, é o seguinte. Não sei se DVD funciona assim. Pra filmes é. Se a classificação diz para maiores de 18 anos, você tem que ser maior de 18 anos pra entrar no cinema. Se você tiver 17 e tá com seu pai de 50, você não pode entrar no cinema. Mas eu tô curioso quanto a compra de DVDs, Blu-rays e afins. Aí complica, hein, cara. Eu não sei. Deixa eu ver se algum DVD meu aqui poderia ser 18 mais. Se bem que todos eu comprei depois de velho, né? Mas assim, eu acho que deve seguir o mesmo critério. Agora, o DVD é o seguinte... Lá atrás dele fica num cantinho pequenininho a classificação indicativa dele. Se o cara da loja americana quiser olhar, falar quantos anos você tem, me dar sua identidade e proibir, aí eu acho que sim. Se eu tiver 15 anos, eu posso comprar filmes pornográficos? Na banca pode, porque o jornaleiro vende. Agora na loja, eu acho que não. Não, o jornaleiro vende, mas o jornaleiro é proibido de vender, por exemplo. Não, e que lógica então, vai vender isso? Deve ser proibido sim, mas porque Playboy é proibido pra menos de 18 anos também, entendeu? Então, esse tipo de coisa é proibido. Agora, a aplicação da lei ou não é que é outra história. Se você pegar um garoto de 13 anos hoje, de falar pra ele, vai ali na Playboy, toma aqui 10 reais, 12 reais, vai ali na banca e compra Playboy, ele não vai fazer isso, porque ele vai pegar o dinheiro e vai sumir, gastar com outra coisa que o Playboy ele tem na internet. Mas se você fizesse isso em 99, desse 8,90 pro garoto e vai ali comprar Playboy da Ellen Roche, ia comprava tranquilo. Mas o jornaleiro não vai se preocupar com isso. Eu já sei, antes mesmo de eu fumar, eu já parei de fumar, tá? Mas antes mesmo de eu começar a fumar... Cara, senti muita culpa da pessoa, cara. Né, cara? Cara, eu já parei de fumar, tá? Não me julguem. Não, antes que eu fumar, caralho, me eu fumo, não. O que acontece é, você mesmo quando eu tinha 9 anos de idade, por exemplo, eu ia à banca de jornal comprar um cigarro pro meu pai, ou pra minha mãe, por exemplo. Eu também ia. E os caras me vendiam tranquilamente, assim. E garanto que não foi por causa disso que eu cheguei a fumar. E muito menos por isso que eu parei de fumar, mas enfim. As influências sempre vêm nunca vêm do pai e da mãe, geralmente. A questão é o seguinte, no Brasil funciona assim. Agora, o Brasil é muito parco, é muito podre em relação a essas coisas. A gente é avançado nas nossas leis em muitas coisas, né? A gente permite célula-tronco, quando alguns países muito mais desenvolvidos, que teriam muito mais capacidade de explorar isso, não permitem. A gente legalizou união homoafetiva, que muitos países de primeiro mundo também não estão permitindo, ou permitem a metade. Sistema de saúde público. O nosso é uma merda, mas a gente pelo menos tem. Mas a gente tem um, né? Pois é, outros países não tem, tá? Educação pública, não, esquece, isso é É, entendeu? Mas assim, em outras coisas, a gente ainda é muito... Fala. Você estudou numa instituição pública de ensino, se eu não me engano. Eu ia falar de educação pública de base, que é o mais importante. Ah, entendi. É, isso entendi. Não tem. Com o dinheiro que a gente pagou de escola do jardim até o final do segundo grau, a gente teria pagado do Harvard. Então, eu preferia que a escola pública de primeiro e segundo grau aqui fosse melhor e a universidade fosse paga. Eu acho que é muito melhor assim. É muito mais justo. Até porque não é todo mundo que faz. Nem todo mundo que opta por fazer. Todo mundo deveria fazer também. Porque... é, porque você tem que precisar de outros setores da sociedade, precisa de mão de obra. Né? É, mas em outras coisas a gente é muito atrasado e muito evoluído, né? Essa questão de mídia digital é porque nossa política é muito idosa, né? O problema de um país é quando ele é governado por gente muito mais velha do que deveria ser. Então as pessoas às vezes acabam não tendo a visão, ou pior, optando por não ter a visão de que o mundo muda e se ele é que tem que mudar junto, porque o mundo é de quem tá vindo, não é de quem já tá indo embora. Então você tem coisas aí como o senador de Rondônia querendo proibir comercialização de jogo. Nos Estados Unidos isso é um pouco melhor porque você tem alas menos conservadoras da política com uma atuação ampla, né? Na Europa também. Exatamente. Mas que impede que aconteça o problema. Como foi essa notícia que a gente abriu o episódio falando sobre ela. Notícia então, agora depois dessa introdução breve, porém longa, o que aconteceu? Em 2005, um senador do Partido Democrata dos Estados Unidos, da Califórnia... Pera. Em 2038, o senador voltou no tempo. Agora continua a sua narrativa. Não, é porque esse cara era governador, cara. Caraca, narrativa! Uou! Peraí. Mas essa narrativa é emergente? Quando eu penso em narrativa, eu penso em governo da Califórnia. O que acontece é o seguinte. Em 2005, um senador democrata da Califórnia... Eu acho que ele é da Califórnia, tá? Não tenho certeza. Eu suponho que sim. Leland Yee propôs uma lei que proibiria a venda de jogos considerados violentos para menores de 18 anos. O então governador do estado da Califórnia, o próprio exterminador do futuro, Arnold Schwarzenegger, falou: tudo bem, vamos sancionar essa lei. Eu estou aqui sancionando e essa lei está valendo a partir de agora. Porém, essa lei nunca foi posta exatamente em prática devido a uma série de restrições que ele foi encontrando lá na lei que não estavam permitindo ele. Alguns outros estados, chegaram a ser 11, foram também adotando leis muito parecidas ou com o mesmo propósito, que era a proibição de jogos violentos para menores de idade. Que foram o Havaí, o Texas, Louisiana, Mississippi, Flórida, Maryland, Virgínia, Connecticut, Michigan, Illinois e Minnesota. A maioria desses outros estados não são muito relevantes dentro da federação, tirando aí o Texas e talvez Illinois, né? E Connecticut, porque sempre Connecticut decide as eleições americanas. Mas eram outros estados menores na federação. Beleza. Mas essa lei nunca foi posta efetivamente em prática devido a uma série de restrições de comércio e de outras coisas na lei que o Schwarzenegger não conseguiu vencer. E foi escalando também a discussão na sociedade. Foi feita pesquisa de opinião, uma pesquisa de um instituto chamado Common Sense. Eles fizeram perguntas a 2.100 adultos no país e 72% deles se mostraram favoráveis a essa lei de proibição da comercialização para menores. Tem diversos artigos no Gama Sutra e no Escapist, que são dois sites muito bons aí sobre, para quem gosta de videogame e gosta de ler mais além em assuntos, né, não tão convencionais como Donkey Kong é um jogo muito bom. E até que se decidiu ano passado, 2010 portanto, que a Suprema Corte Americana é que ia tomar a decisão final sobre isso. A decisão ficou agendada durante uma época para novembro, mas aí eles adiaram e acabou sendo só na semana passada. No dia 25 de junho de 2011, isso foi para a Suprema Corte Americana. 9 juízes e 7 decidiram que essa lei era inconstitucional com base na primeira emenda da Constituição Americana. Essa primeira emenda da Constituição Americana, que é justamente a primeira emenda que prevê a liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Então, quais foram os principais pontos que os juízes lá levantaram? Por maioria, eles decidiram pela proibição, né? Foi 7-2. O que os juízes determinaram foi o seguinte: os videogames são uma forma de expressão como qualquer outra, como nos filmes ou como a música ou como os livros. Então, eles são protegidos pela Primeira Emenda, como qualquer outra forma de entretenimento. Tá? A Primeira Emenda tem exceções, como por exemplo a obscenidade. A obscenidade não é aceita nos Estados Unidos, mas a violência sempre foi. E é isso que um dos juízes alegou. As pessoas sempre foram ver filmes do Sérgio Leone com Clint Eastwood e nunca reclamaram muito disso. As pessoas reclamam de nudez, pornografia, esse tipo de coisa. Violência não. Mas tem nudez e pornografia nos filmes do Sérgio Leone. Softcore, exatamente. Tem mais do que no Baioneto, fato. Softcore não, tem estupro. Tem dois filmes dele que tem estupro. O... Era Uma Vez no Oeste e o... Não parece uma coisa mais, era Uma Vez no Oeste. Isso. Então, tem que ver isso aí. É, uma das coisas que um dos juízes alegou foi: um dos outros juízes fez um compêndio lá de imagens de jogos e apresentou aos outros com o seguinte argumento: vejam isso, isso é nojento. Ao que um dos outros juízes respondeu: realmente, a minha opinião pessoal, eu concordo com você, isso é nojento, mas nós não podemos proibir isso, porque isso seria atropelar a constituição desse país, que está em vigor muito antes da gente nascer e muito antes dos nossos bisavós nascerem. Ou seja, o que a Primeira Emenda diz é: você não pode proibir coisas que tenham conteúdo de violência. Você poderia proibir coisas cujo conteúdo incitem a violência. Então, se você chegar à conclusão de que GTA incita a violência contra mulheres, ou incita a violência contra determinados estereótipos de raça, ou incita a violência pura e simplesmente, aí sim, você poderia atribuir um critério e você poderia proibir que determinado jogo fosse comercializado se ele fosse categorizado dessa forma: incita a violência. Mas não, ele é categorizado como? Contém violência. Se ele não incita a violência, ele está dentro da Primeira Emenda e ele não pode ser proibido. Uma coisa que foi importantíssima que os juízes falaram foi: sim, muitas pesquisas falam sobre a questão violenta em relação aos jogos, mas de todas as pesquisas que identificamos, não nos demos por convencidos de que os jogos sim excitam a violência, e observamos que os efeitos causados nas pessoas com base digamos, no jogo, com base no contato com o videogame, são indistinguíveis dos efeitos causados por outras mídias. Então eu acho que isso tem muito a ver com o que você estava falando, Ilaps, porque se você não consegue discernir a diferença do efeito causado pelo videogame e pelo cinema, por que você vai proibir o videogame e não o cinema? Exatamente. E outra coisa que eles apontaram é que é o seguinte: algumas das pessoas que apoiaram a lei disseram que ela seria uma arma do governo para apoiar os pais na educação dos filhos, ao que os juízes responderam da seguinte forma: isso não pode ser considerado porque, primeiro, existe um órgão autorregulamentador da indústria que já faz o suficiente para se assegurar de que os menores, ou para sugerir que menores não adquiram certos jogos, que foi a SRB que a gente comentou muito. O outro é que eles apontaram que muitas das indústrias ou das empresas acabavam não sendo punidas se os jogos que eles comercializam causam algum efeito nas crianças. E os juízes responderam exatamente isso que o Logo já falou: a gente não tem comprovação de que os jogos estão causando algum efeito negativo nas nossas crianças. Então, os jogos podem continuar sendo comercializados normalmente, sem problema nenhum. São os dois grandes problemas que a gente está discutindo até então, né? Os pais ainda não descobriram que os jogos são uma forma de expressão, uma forma de arte, e eles também não descobriram que jogos não são só coisas para crianças. Quando eles descobrirem essas duas coisas, eu acho que o mundo vai ser um lugar bem melhor, porque eles vão entender que tem uma certa responsabilidade em deixar o seu filho jogar um joguinho. Alguém sabe me explicar como é que funciona a ESRB? Por que que é tão importante a gente entender a diferença entre a ESRB e o Ministério de Justiça aqui no Brasil? Ou outras, digamos, órgãos que se encarregam da classificação indicativa em outros países. Basicamente, a principal diferença entre a ESRB e o Ministério de Justiça em relação à classificação indicativa é porque o Ministério de Justiça faz parte do governo. Ou seja, a gente tem uma classificação indicativa que é promovida pelo governo, propriamente dito. Já no caso da ESRB, a gente está falando de, digamos, um órgão particular que não é controlado pelo governo. É uma ONG? Não, não chega a ser uma ONG, mas, assim, ONG no sentido de não governamental, propriamente dito, mas ela não sei se ela cumpre o mesmo regimento que uma ONG que a gente costuma ver por aí. Porque geralmente quando a gente pensa em ONG, a gente pensa em Greenpeace e afins, né? Eu não sei se... A gente pensa em alguma coisa que não é lucrativa, né? No caso, a SRB, ela certamente tem lucro e alguma coisa assim. Ela presta um serviço, como se fosse um instituto de pesquisa, assim, no Brasil. Ela presta um serviço pra indústria, analisando e classificando nos jogos, e como toda a indústria adota, então ela é tida, ela ganha um certo respeito, né? Mas na verdade, quem cumpre esse papel mais de pesquisa é a ESA, que é Entertainment Software Association. E são eles, inclusive, que lançam todo ano uma pesquisa sobre a demografia dos usuários de jogos, de jogadores nos Estados Unidos. São eles que falam, 67% das residências norte-americanas têm jogos eletrônicos, ou se não, a média etária de todos os jogadores dos Estados Unidos é de 37 anos. E aí você fala, caraca, 37, então se você for ver esses números, você conclui que, de fato, a gente reconhece a mídia do jogo eletrônico como uma mídia não voltada exclusivamente para o público infantil. Mas, onde é que eu quero chegar com a questão da SRB? É que a SRB promove essa classificação indicativa, só que ela não necessariamente tem, digamos, o poder de lei. Ela não tem, né? Não tem poder de lei. Só que já é uma classificação indicativa implementada e respeitada há anos nos Estados Unidos. A problemática toda da lei da Califórnia que o Ilapso falou sobre é porque a lei proposta teria que redefinir, pelo menos para fins legais, o que seria violento. E aí, ao ter que definir o que seria violento, primeiro, ia criar um precedente enorme para, digamos, uma margem de veto gigantesca, porque aí você fala, violência é isso. E aí o que antes era, digamos, conteúdo violento para mature, e antes era conteúdo violento para, sei lá, 14 anos mais, tudo isso seria englobado em uma única categoria. Então, não mais a classificação indicativa teria um respaldo tão importante assim. E não só isso, como, apesar da classificação indicativa nos Estados Unidos não ter força de lei, então não é crime, provavelmente, de um vendedor vender, por exemplo, um jogo pra uma criança, alguma coisa assim, existe toda uma, digamos, uma instrução e um direcionamento de que as lojas devem respeitar isso sim. Porque se um cara vende em algum momento, o pai pode reclamar. E se o pai reclama, isso vai parar na loja. E aí o gerente dá um esporro nesse vendedor, isso gera toda uma problemática, e eventualmente até aquela loja pode perder, digamos... Credibilidade, exatamente, esporro no nada. Mercado. Eu mando embora mesmo, não tem essa porra de justa causa, não. Não, mas então, o que acontece? Se você vai numa GameStop ou qualquer outra loja grande, Best Buy, isso. Enfim, essas lojas não vão vender jogos sem classificação indicativa, entendeu? Não tô falando de jogo de tabuleiro, não, porque aí eu nem sei como é que funciona pra jogo de tabuleiro. Mas pra jogo eletrônico, eles não vão vender jogos que não têm essa classificação indicativa. Então, assim, isso já mostra claramente como é que, apesar de não ter força de lei, tem um respaldo social muito grande. No Brasil, isso tem força, digamos assim, como é previsto pelo governo, pelo Ministério da Justiça, e é previsto por uma portaria. Então, assim, não é que seja necessariamente crime. E aí eu nem sei te dizer, porque teria que ver a lei a rigor e analisar as minúcias lá do que estipula, qual é a eficácia, digamos assim, a eficácia legal da classificação indicativa. Só que se isso já é previsto pelo governo, a partir do momento que o próprio governo proibir um jogo para todas as idades no país, o que ele está fazendo? Ele está falando que a outra medida que ele implementa não é válida. E aí você entra numa contradição aí dos próprios poderes que o governo possui, entendeu? Mas a principal diferença é a SRB é particular, a classificação indicativa prevista pelo Ministério da Justiça é do governo. Tal qual também é o caso, só pra pincelar, não vou entrar em detalhes, até porque eu acho que isso é assunto pra um outro podcast, é o caso bizarro da Austrália. A Austrália tem classificação indicativa prevista pelo próprio governo, só que, olha que bizarro, essa classificação indicativa prevista pelo governo australiano prevê uma classificação indicativa de 18+ para todas as outras mídias, exceto jogos. Resultado, se você tem um jogo que tem conteúdo para maiores de, sei lá, 18 anos, 17 anos, esse jogo não vai ser comercializado, vai ser automaticamente, digamos, banido do país, porque ele não existe uma classificação indicativa que comporte aquela mídia, comporte aquela obra. Caralho! Não é admitido. Isso. Mas isso é quando chegar lá e lá eles identificarem como maiores de 18 anos. Isso, aí eles vão identificar e aí vão falar, então não vai ser comercializado aqui. Quer ver exemplos? Mortal Kombat passou por isso, Manhunt passou por isso, Fallout 3 passou por isso, Left 4 Dead 2 eles tiveram que fazer com que os zumbis sumissem a partir do momento que eles encostassem no chão pra poder ser comercializado na Austrália. GTA 4 ele teve que ter uma versão específica pra Austrália, que era, tinha algumas coisas censuradas e aí pôde ser comercializado na Austrália. Só que qual o problema disso tudo? Você teve muito australiano importando versões de GTA 4 não censuradas de outros países. Então você tem o acesso à obra não censurada de qualquer forma e você tem um desestímulo ao mercado nacional, porque a importação acaba não tendo tanta força. Entendi. Mas aqui no Brasil, os jogos que eles vêm, a maioria deles são importados, né? Você não prensa os jogos aqui no Brasil, tipo PlayStation 3 e de Xbox, por exemplo. Prensa. Alguns jogos, sim. Alguns que são Zona Franca de Manaus, mas eu não sei. O próprio Mortal Kombat teve, foi assim, tanto que teve aquele caso do cara é verdade. Apareceu no jogo uma semana antes, no Caleb. É, Caleb é o nome dele, pô. O nome dele é Caleb. Não, é porque a gente tem um amigo chamado Caleb também. É, que provavelmente você tá ouvindo o podcast e deve ter ficado muito puto, mas tudo bem. Então, nesses jogos vem na classificação indicativa brasileira. Não, todos os jogos que são publicados, que são vendidos no Brasil, teoricamente, teriam classificação indicativa brasileira. Muitos jogos são importados, não são? Muitos jogos você compra em importadoras. Sim, mas por exemplo, se uma importadora, tipo, tem uma que acho que é Office, tem outra que é NC Games, ela traz oficialmente esses jogos para o país. Logo, eles contam com a classificação indicativa. Se você tem uma outra, sei lá, você compra no Mercado Livre e o cara trouxe não oficialmente, aí realmente não tem porquê. Só que no Ministério da Ministério de Justiça, eles liberam, não sei como é que eles estão em termos de se estão atualizados ou não, mas é muito interessante que eles liberam um PDF anual dizendo quais foram os jogos que foram classificados. Entendi. Cara, eu acho que isso é bem atualizado, sim. Eu acho que isso... Porque é o mesmo negócio pra filme. Então tá sempre bem atualizado lá. Nessa página que eu mandei pra vocês, no portal portal.mj.com.br, tem o link pra essas coisas. Vale qualquer obra de arte. Então se você procurar aí Dungeons and Dragons, você vai achar os livros de RPG. Cara, quer ver uma coisa? Halo Wars tentou pegar classificação indicativa de 14 anos e recebeu de 18. Interessante é ver se a gente consegue achar um jogo aqui que queria uma classificação indicativa maior e ganhou uma menor. Eu não sei se existe isso. Ah, isso não existe. Até porque em relação aos jogos eletrônicos, você não tem empresas grandes o suficiente fazendo lobby como você tem nos filmes. Eu posso me embasar em todo esse rigor que o Keolo nos iluminou aqui com seus conhecimentos de direito? Com certeza, com certeza. Mas na sua opinião, você acha que jogo, ele estimula a violência? Quem é o sujeito passivo? O jogador. Qualquer um que ele seja. Qualquer um que ele seja. Eu vou dizer que o jogo tem potencial de estimular a violência. Mas o problema não tá no jogo, tá no jogador. Eu acho que existem pessoas que têm a predisposição de ser influenciadas por qualquer mídia que seja. Porque a pessoa tem algum desvio comportamental, algum distúrbio, alguma coisa que faz ela mais suscetível àquela influência. Mas não é... Isso pode ser um jogo, pode ser um filme, pode ser uma discussão de esquina. Mas o problema não tá no jogo. Às vezes, inclusive, a pessoa tem dificuldade em separar a realidade da fantasia, né? Então, às vezes ela acha que ela também, às vezes, é real. Porque se for pensar criticamente, tiveram casos que eu vejo na mídia, alguém falando, ele matou fulano por causa de RPG, matou fulano por causa daquilo, daquilo outro. A maioria, pra mim, é sensacionalismo e idiotice, mas eu acredito que existem casos reais, como foi aquele caso do, se não me engano, foi de Power Rangers, alguma coisa nos Estados Unidos, que a criança simulou golpes e fez coisas que o personagem fazia no... Um negócio com a irmãzinha menor de idade. Eu acho totalmente plausível uma criança de pouca idade fazer isso e acabar causando um acidente. Você acha que pode acontecer de uma criança chegar, encontrar a arma dos pais, guardada em algum lugar, o que é obviamente culpa dos pais, mas ela pode pegar a arma dos pais e falar: "Ah, Counter-Strike! Eu sou um contra-terrorista, corre!" Aí o amigo dele: "Ai, meu Deus!" Tá correndo? Eu acho bem possível. Eu acho plausível, mas eu acho que tanto pra essa criança quanto pra pessoas um pouco mais velhas, que ainda são menores de idade, mas são mais velhas que essa criança. Que aí não tem nem a culpa dela de ter discernimento ou não, porque ela realmente é muito jovem. Eu acho que o problema não tá no jogo. É que nem você falar, arma é ruim. A arma é uma ferramenta que não tem bem ou mal. Ela já foi usada pra bem, se você quisesse caçar um animal pra comer, ela tem aquela finalidade, acaba sendo um instrumento bom. Mas se você usar pra atirar na outra pessoa, fica um instrumento ruim. O problema, o mal ou bem, tá na cabeça de quem usa e não do instrumento em si. Entendi. Profundo, não é? Não é não, isso? Não, tá certo. Dá pra viver com jogos sem uma classificação indicativa. Eu ia falar identificativa. Você acha que dá pra viver com jogos sem classificação indicativa? Eu acho o seguinte, se o pai é um pai muito participativo, os pais são pais muito participativos, eles são aqueles caras que não vão precisar de uma classificação indicativa pra saber se aquilo é bom ou não pro filho dele. Ele vai simplesmente, como ele tá participando do dia a dia do filho, ele vai saber, isso tu vai usar ou não, não quero que você use isso. Você vai assistir todos os filmes que o seu filho... Exatamente. Agora deixa eu continuar. Como eu acho que na sociedade moderna, e de modo geral, é muito difícil você ter acesso a todas as mídias que permeiam o dia a dia do seu filho, eu acho interessante você se guiar por alguma classificação de terceiros, entendeu? Por mais que você possa questionar se aquela classificação é válida ou não, mas acho legal ter como referência. Mas se você não gostasse de jogos, por exemplo, mas você entender, se você não tivesse tempo pra jogar jogo, diria eu, você não tem jogado nos últimos 5 anos nenhum jogo, e você tem um filho. Seu filho pede pra você comprar um jogo que a classificação indicativa dele é de 17 anos ou mais, e ele tem 10 anos. O que você faria, Max Printer? Eu primeiro, eu entenderia por que aquele jogo tá classificado como 17 anos. Você não tem tempo pra jogar o jogo. Eu não tô falando que eu vou jogar o jogo. Eu só tô levantando um ponto. Normalmente, cara, hoje em dia com o Google, uma pesquisa rápida, você consegue entender sobre o que se trata o jogo. Tipo, você fala, não, nesse jogo você é um traficante de drogas, seu objetivo é ficar super rico. Não, falando sério, se eu descobrir que o jogo for uma influência muito negativa no meu filho de 10 anos, eu posso chegar e falar, pô, vou explicar pra ele também porque que eu não quero que ele jogue aquele jogo. E vou, provavelmente, dar uma opção, um outro tipo de jogo que possa incentivar ele, que vai dar pra ele um prazer do entretenimento sem ter aquela influência que eu não gostei. Mas se no caso eu descobrir, ele é 17 anos porque... pegar Mortal Kombat. Mortal Kombat é 18 anos porque tem fatality com violência extrema. Eu acho que eu me garanto, como educador, a ponto de deixar meu filho jogar Mortal Kombat sem que ele vá dar um fatality em ninguém na rua. Porque eu acho que você proibir, você não adianta. O cara vai pra casa do amigo dele e vai jogar, ou vai comprar de outra forma jogar quando você não estiver em casa. Não existe essa de proibir. Então eu vou incentivar ele a jogar outra coisa ou tentar explicar por que eu acho que ele não deveria jogar aquele jogo, tem outros jogos melhores. E se eu discordar da classificação, achar, não, meu filho, eu posso bancar essa influência porque eu acho que meu filho tem uma formação sólida, não vai se deixar influenciar por isso, e eu tô aqui perto dele pra poder desmistificar ou acabar qualquer tipo de influência que isso possa causar, eu vou lá, vou comprar o jogo, seja feliz. O Splinter falou sobre, caraca, se tiver esse jogo, que, pô, você controla um traficante, não sei o que, nananã. Isso me lembrou uma situação que eu vivi, que é o seguinte, eu particularmente sou um grande fã de GTA. Não só eu sou um grande fã de GTA, como eu realmente insisto e afirmo que eu acho que tem diversos jogos que cumprem um papel equivalente ao cinema da literatura e se manifestam, sim, como obras artísticas ou culturais. GTA 4, por exemplo, é uma delas. Ou GTA Vice City, etc., que fazem referências a períodos históricos culturais da sociedade norte-americana. Aí, eu tava dando uma aula e uma aluna falou, olha, esse GTA é um absurdo. Meu filho tava jogando, saía rolando cabeça, atropelava gente, você controla um assassino, tá? Isso tá tudo errado. Primeiro, cabeças não rolam, mas beleza. Aí você controla um assassino, é um absurdo, não sei o que, nananana. Aí eu tava dando uma aula justamente sobre esse assunto, liberdade de expressão, jogos como obras artísticas, etc, etc, etc. E ela falou, mas esse GTA é um absurdo. Eu falei, olha, no Brasil tem a classificação indicativa. Você viu a classificação indicativa? É pra 18 anos pra cima. Ela, não tinha visto. Fudeu. Eu perguntei, quantos anos tem seu filho? Ela, 7. Aí eu, bom. Nossa senhora. Bom, claramente não era pra você ter dado esse jogo para o seu filho, entendeu? E aí depois eu até mostrei zoando uma reportagem que saiu no jornal de que uma garotinha tava num carro com a família, o carro capotou, e ela falou, vamos sair todo mundo. E aí todo mundo saiu, o carro explodiu, e o nego falou, caraca, por que você tava insistindo pra gente sair do carro? É lá, porque eu aprendi no GTA que os carros explodiam. Então assim... e aí eu botei essa notícia assim, só pra mostrar que aprendizado pode vir nas formas mais bizarras. Só que claramente aquele jogo não é voltado para aquele público. Cara, que então... nem o garoto do WoW. O garoto do WoW que... Olha que situação. Ele foi abordado por um urso. Não era um urso, era um alce. Ah, sim, o garoto que salvou a irmã. Conta aí. Eu achava que era um urso, cara. Mas não, é um alce. É um alce, com certeza. Eu também uso essa matéria nas aulas. Aí veio o animal bater pra atacar ele. Aí ele fingiu de morto no chão e falou pra irmã dele fingir de morto. Ele se jogou no chão e fingindo que tava morto. O bicho foi, cheirou eles, mexeu e saiu andando. Aí ele falou, como o meu personagem Hunter no World of Warcraft faz. Tem tempo. Isso é uma coisa boa, mas ele não podia também ter feito o contrário? Ele podia ter, sei lá, matado o bicho e falado, como o meu Hunter no World of Warcraft. Já tem eu e minha irmã aqui, já é raid. Ele podia tentar um loot, né? Ele sabia que Alce só tem loot escroto, ele preferiu fugir. Então, assim, eu acho que aquela situação indicativa é extremamente importante, só que é o que o Splinter tinha dito. Você tem que informar pra poder deixar bem claro pro seu filho ou pra quem você tá querendo educar de que aquilo não é indicado por um motivo. Porque se você tentar proibir, é como o Ilapso falou no início do podcast. Você vai querer deixar aquilo mais interessante ainda. Tudo que é proibido fica mais gostoso. Tá. Lembrando que sexo entre homossexuais já é permitido. Então não tem graça nenhuma. Então você não é mais viado. Parei de ser. você não quer mais nada comigo. O sexo entre homossexuais sempre foi permitido, não foi? Ou pelo menos faz tempo que é permitido. Sexo? Cara, acho que nunca foi, né? Tipo, proibido o sexo. Não, algum momento foi da história, com certeza foi. E as pessoas morriam apedrejadas, mas... Não é proibido sexo, era proibido fornicar, é diferente. O Mestre Splinter tava falando, né, sobre... Que se ele fosse pai, ele ia chegar pro filho, ia ver o jogo, ia se importar, e etc e tal. O problema é que nem todo mundo é pai de verdade, né? E esse é o grande problema do mundo hoje em dia, né? Cuida do filho, ou se preocupa com o que ele tá fazendo, ou coisas assim. A gente tem filho só pra ganhar o bolso de escola, né? Pra ganhar o bolso família. É verdade. É verdade, fato. E o Logan acabou de dar um exemplo, né? Da mulher que não sabia nem o que tava acontecendo, né? Que tinha classificação indicativa, ou que ele não devia dar esse tipo de jogo. Porque todo mundo acha ainda que jogo é só coisa de criança e tudo mais. Isso é uma situação muito complicada, né? Aliás, se não me engano, o GTA não tinha aquele... como é que é? Parental Control, coisa assim? Você consegue controlar o que vai ter no jogo e tudo mais? Na verdade, você tem isso no... Você tem isso no Wii, no Xbox e no PS3. Você pode controlar... os consoles já te permitem isso. Você pode estipular, através daquela ideia de usuário, né? De perfil. Tipo, que nem você tem Windows com diversos perfis, etc. No console você também tem isso. Então você pode estipular quais jogos... porque quando você bota o jogo lá, né? O jogo já, de alguma forma... tem uma classificação indicativa prevista. Então, digamos, cruzando os dados com um banco de dados, você vai poder ver, esse jogo não respeita essa classificação indicativa, então meu filho não vai poder jogar. Tem consoles até que podem pular quantas horas por dia ele vai funcionar, tipo, acho que o Xbox 360 tem isso. Mas ele já é bem mais velho, né? Isso é bem mais velho. Tipo, no meu Mortal 3 de Super NES, você pode controlar se vai ter sangue ou não. Tinha alguns jogos que eu lembro que tinha umas senhas que você tinha que colocar pra você travar o jogo de verdade. Mortal Kombat assim. Do Mega Drive, você tinha que fazer a sequência pra ter sangue. Isso, sangue. Tem sempre essas coisas assim, né? Eu não sei, cara. Eu acho que o grande problema ainda é exatamente o jogo. É o controle parental, né? Você não vai dar um filme violento pro seu filho, você não vai mostrar músicas pornográficas. Satânicas, você não vai jogar RPG com seu filho, mas joguinho assim você dá. Não sei, cara. Alguma coisa muito errada. O problema não é a classificação, cara. O problema são os pais mesmo. No ano de 2009, a Time, que lança anualmente, acho que anualmente, aquelas listas de pessoas mais influentes do mundo, ela lançou, dentre essas 100 pessoas estavam o Matt e o Dan Houser, que são os irmãos Houser, que desenvolvem há alguns anos já, em nome da Rockstar, a série GTA. Aí quem deu a justificativa para o porquê eles seriam essas pessoas influentes foi o Matt Selman, que é o produtor dos Simpsons. E aí ele disse o seguinte: as criações dos irmãos Houser são únicas porque os jogos deles têm uma visão da história cultural da América do Norte. Uma visão inteligente que solidifica o ponto de vista cultural do passado recente. Foi um filme, um livro ou uma trilha que definiu como nós imaginamos uma Los Angeles da Era das Gangues? Não, foi um jogo eletrônico que usa técnicas cinematográficas, música e escrita para um feito maior. Quem sintetizou e satirizou melhor a Miami dos traficantes da década de 80? Ou a Nova York da atualidade? Os irmãos Houser estão fazendo o trabalho de Tom Wolfe ao criarem representações dos tempos modernos tão detalhadas quanto as de Balzac ou Dickens. Cara, que é o Logan. Isso me lembrou uma história muito interessante. Eu me lembro que na época do auge do... Acho que era Baixa Aqui, era um desses sites de download que tinha, tipo, jogos grátis. Jogos grátis. Jogos grátis. No auge dos jogos grátis. E aí eu lembro que tinha um jogo que era... Eu não lembro o nome do jogo, mas era alguma coisa assim do tipo Polícia contra Trafica. Alguma coisa assim. E aí eu, por curiosidade, baixei esse jogo. E aí, tipo, o jogo era uma bosta completa. Era tipo um side-scroller muito zoado, muito todo escroto, sem nada pra aproveitar. Aí eu fui olhar de sacanagem os comentários que tinha no site sobre o jogo. Aí tinha um comentário exatamente assim: este jogo é muito legal, pois mostra a realidade do nosso país. Caramba! Pô, agora eu fiquei com vontade de jogar, hein? Fiquei com vontade de jogar. Eu duvido muito que eu vou achar de novo esse jogo. Deve ter bandido da face da terra. É que nem a fase CS Rio, né, cara? A fase CS Rio era muito boa, era realidade, cara. Era assim, realidade. Claro. Você tinha o radinho tocando pagode, você podia jogar futebol e você podia matar favelado, cara. Uhum. Digo mais, essa lenda que só foi banida essa porra aqui no Brasil por causa desse mapa que fizeram. Não, olha só. Enfim, uma das referências que eu uso para quando eu vou falar sobre Dark Depressão e a decisão judicial que proibiu em 2007 o Counter-Strike e o EverQuest, vocês sabiam disso? No mesmo texto que eu fica sabia, proibido sabia. O Counter-Strike, o EverQuest também foi proibido. A diferença é que o Counter-Strike conta com os seguintes argumentos. Counter-Strike ensina para seus usuários táticas de guerrilha urbana. EverQuest, nada. Não tem um parágrafo sequer que diga por que EverQuest deveria ser proibido. Sendo que EverQuest não era comercializado no país. O EverQuest foi proibido assim por tabelaço. E o Counter-Strike também tem uma parte que eles dizem. Ah, tem até uma fase que é no Rio de Janeiro. Só que a fase do Rio de Janeiro não foi desenvolvida pela Valve. É um oficial. Não tem nada a ver, né? Não oficial, sim. Exatamente. É mod de um cara reno, só que ficou popular na Jornal do Brasil. Exatamente, exatamente. Enfim, uma série de, digamos, argumentos e embasamentos são incorporados, mas eles são precários porque eles não justificam devidamente o motivo da proibição. Hoje em dia, o Counter-Strike não tá mais proibido, mas não é em caráter definitivo. É porque saiu uma medida cautelar, a Electronic Arts foi à frente, se manifestou nesse processo e falou, peraí, blá blá blá blá blá blá blá blá, e aí através de uma série de justificativas ela falou que Counter-Strike não deveria ser proibido. Temporariamente não está sendo proibido, mas em 2007 foi, e depois de um tempo, só depois que a Electronic Arts se manifestou, que o jogo foi, entre aspas, desproibido. Agora, se na decisão final desse processo sair Counter-Strike está proibido, aí já era. Se bem que agora já faz tanto tempo, né, que enfim. Agora não tem mais apelo de mídia e foda-se. Ninguém mais gosta desse jogo, cara, foda-se. Não, quem joga, joga no Steam, foda-se, é. Proibido, vamos fazer o quê? Esse jogo é caseiro, foda-se. O que é um outro... Mas e EverQuest, a ideia é proibido? EverQuest é. Sério? Sério, cara. Deixa eu desinstalar aqui, então, peraí. Sério. Não, e esse é um ponto muito interessante das proibições. A gente fala de classificação indicativa, de proibição, mas você já parou pra pensar quanto tempo demora pra uma proibição sair? Tipo, cara, em 2007, Counter-Strike foi proibido. Em 2008, Bully foi proibido. Em 1999, Duke Nukem 3D, Mortal Kombat, Hack'n Blood e Carmageddon foram proibidos aqui. Só que assim, quanto tempo depois que esses jogos foram lançados e com que eficácia eles efetivamente proíbem o jogo no país, entendeu? Realmente adianta de alguma coisa ou você só gera mais comoção e interesse? Carmageddon demorou muito, né? É. Eu não sei quanto tempo demorou o Carmageddon, mas eu acho que a gente pode fazer uma mobilização pra nós ascendermos ao Congresso e nos tornar os caras que fazem as ratings, separados pra ficar jogando e dando rating no jogo. Eu quero ser o cara que faz as leis e que fala assim, ó, beleza, todo mundo pode jogar. Então, olha só, a gente pode continuar nesse bom trabalho que a gente tá fazendo, daqui a pouco a gente vai chegar a 30 mil, 40 mil ouvintes e a gente consegue eleger aqui um deputado. Com certeza. É uma boa tática, cara. Esse não era o plano desde o começo, do tipo, conseguir um monte de ouvintes e ganhar o dinheiro ou um cargo público? Pô, é o plano. Tá. Beleza, então. Só confirmando. Não é um cargo público, é um culto, diferente. Um culto? Um culto vai. É um pouco mais complicado. Ilapso! Chegando mais uma vez no nosso podcast. Eu gosto de jogos e queria levantar aqui um aspecto. Alguém discorda de mim, por favor? Eu discordo. Peraí, se você quer que eu discorde, porque alguém discorde, então você não tá com muita segurança aí nessa afirmação, né? Não, exatamente. Eu quero que alguém discorde disso que eu vou falar. Discordo, não precisa nem falar. Então, beleza. Discordar com ele mesmo. O pai pode criar o seu filho e entregar os jogos a ele sem nenhum tipo de classificação indicativa, então? Não, você pode, e é até aconselhável que você tenha tenha órgãos que auxiliem na educação dos seus filhos. Então, se o pai vai entregar o jogo pro filho sem as cegas, assim, ele teria que jogar antes, por segurança. Pode não jogar também e fazer que nem nossos pais nos criaram, deixando a gente ver Rambo na televisão sem necessariamente ver. Mas se passava na Globo, devia ter um motivo. Ou você, então, pode ter auxílio de órgãos que te auxiliem e que te orientem nesses aspectos. Eu acho que isso é muito razoável. Você falar, você pega a capa de um jogo e tá lá, o God of War 3 tem só um olho com uma mancha vermelha. Isso não me diz nada. Eu teria que pegar o jogo, abrir e olhar do que se trata, saber do que se trata. Se eu tenho um órgão que me diz lá que isso aqui é aconselhável para maiores de 17 anos, porque tem nudez, violência e linguagem imprópria, isso me ajudaria muito quanto pai. Eu tava ali olhando aqui a parte de trás do jogo do God of War 3. A parte de trás não tem nenhuma violência, não. Ele tem não tem, não? Não. Ele tem escrito assim, tipo, armado com suas lâminas mortais, Kratos vai ter que ir contra olha só. As grandes criaturas mitológicas. Ué, lá embaixo na direita, não tem nada? Olha só, esse negócio de armado com lâminas, sabe por que não quer dizer nada? Porque tem livros que dizem assim, Lúcifer caiu do céu para o inferno depois de tomar um golpe de luz da espada de Jesus. Então, caralho, se isso é ensinado como uma coisa boa, né? Tem uma espada, Jesus tinha uma espada? Ah, tem umas versões aí que contam, a espada de fogo. De fogo. Inclusive tem uma igreja com esse nome. Não é Jesus, pô, foi o arcanjo lá, o Gabriel. Não, mas Jesus pegou a espada do anjo Gabriel e, porra, e mandou... Brandiu. Caraca, aí se eu fosse fazer um jogo da Bíblia, ia ter que ser para maior de 15 anos, pelo menos, né? É, o aquele anjo... se chama Dante's Inferno, né? Também. Aquele anjo, não, Cidade de Prata... Não, fala isso pra mim, não. RPG. Aquele RPG Anjo, Cidade de Prata, tem esse trecho aí, todo escrito lá. Anjos é de Arcanum, não é? Um negócio assim? Ah, não sei. Não lembro. Não pode lembrar. Arara! Oi? Nunca perguntaram isso pra você. Como é que as pessoas fazem... Ah, não, já perguntaram assim, mas já perguntaram. Como é que as pessoas fazem pra se comunicar com a gente via Twitter, site ou e-mail? O Twitter é @baixofrentesoco, o site é www.baixofrentesoco e o e-mail é... www.baixofrentesoco o quê? O quê? O quê? .com.br. Não. Não. Não. Ih, não. Perdeu. Não. Próximo. Como? Nash Splinter, qual é o endereço do nosso site? Ah, não. Isso eu já falei várias vezes. Vai. Então, vai. Não sabe. Também. Lapso. Eu, baixofrentesoco.com, Twitter, @baixofrentesoco, e-mail. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. E é isso aí. Até semana que vem. Abraço. Abraço.com.br, cara. E por favor, por favor, todo mundo posta um comentário nesse post falando, Keio Logan, cadê a porra do Ludobardo, seu escroto? Então, eu estaria editando agora. Mas eu o demovi desta obsessão por editar o Ludobardo agora para participar desse episódio do Eu Gosto de Jogos e Diversão. E ele aceitou, por isso que ele é um camarada muito maneiro. High five. Zai. Uau, porque eu gosto de dar. Liberdade de expressão.